PROCON MG, por meio da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Belo Horizonte, orienta aos consumidores que não façam qualquer tipo de empréstimo junto ao Banco Mercantil do Brasil. Apesar de algumas tentativas por parte de órgãos de defesa do consumidor, inclusive por meio de uma ação coletiva, várias situações consideradas irregulares não foram solucionadas. O promotor de justiça Glauber Tatagiba fala sobre a questão dos empréstimos e de outros problemas relacionados ao Banco Mercantil do Brasil. Existem diversos procedimentos abertos em virtude de problemas com o Banco Mercantil, como a falta de informação ao consumidor. Mas o principal deles é sobre a contratação e renovação de empréstimos, sobretudo consignado, onde há muitas reclamações em todo o estado. Essas reclamações vão desde a falta de conhecimento da existência do empréstimo ou da sua renovação e a contratação de empréstimo pessoal, com juros muito maior, acreditando o consumidor que estava contratando um empréstimo consignado, que tem um juros bem menor. De acordo com o PROCON MG, os problemas relacionados a empréstimos, com retenção de salário ou de benefício do INSS, atingem principalmente idosos, pessoas com baixa escolaridade e deficientes físicos. No ano passado, o Instituto de Defesa Coletiva, a Defensoria Pública de Minas Gerais e o PROCON Municipal questionaram a conduta do banco e ingressaram com uma ação coletiva. Em setembro de 2017, a Justiça concedeu uma liminar, proibindo o Banco Mercantil de renovar automaticamente os empréstimos. Porém, dias depois, a liminar foi suspensa. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.